Alô? Alô, Nil, é o Branco, mano. Ô, Branco, e aí, mano? Tá perdido, caralho? Não, mano, eu tô chegando. É que eu não conheço muito bem a área aí, mas tô chegando. Não, mano, aí, a rapaziada tá esperando só você pra pôr a voz aqui, ó. Sente o clima da base. Ih, muita hora nessa calma, como diz o Ugly, Nil. Mas tô chegando. Então, sangue, tem que colar rápido aí que o período do estúdio tá ligado, né, mano? É o dinheiro que tá correndo, né, mano? Não, eu sei. Tava na balada, né, safado? Perdeu o horário. Não, mano, eu nem saí. Eu tô na moral, tô na sei, calma. Sei. Mas tô chegando, Nil, dois palitos, dá um tempinho. Então firmou, até mais. Valeu. O Branco não colou, mano.